Luciano de Mendonça tá na área, que maravilha, rapaz. Eita maravilha, só filé, só os melhores estão aqui hoje. Bom, depois eu, claro que eu preciso já abrir pro meu presidente Luciano de Mendonça e pro Bernardo Lobo também, passar como é que tá o sentimento deles. O Flávio Fernandes, que também é de Goiânia, trabalha junto com eles, estava lá em Punta e já deve ter chegado lá num fogo danado. Pelas férias que passamos, e eu vou compartilhar um pouquinho com vocês agora, certo? E é muito orgulhoso, é um orgulho muito grande para mim ter o Luciano aqui, o Bernardo, presidente maravilhoso do nosso negócio, assim como todos vocês. Então, pessoal, queria pedir para que vocês aí, se tem algum contato, alguma pessoa do grupo de vocês pela internet, pode fazer o contato para entrar aqui. Certo? Que a gente não vai demorar mais do que meia hora, é mais um bate-papo mesmo para atualizar vocês do que aconteceu lá em Punta del Este. As primeiras férias do Clube Max foram incríveis, maravilhosas. Infelizmente, eu não deu tempo de linkar aqui para passar para vocês. A gente está editando ainda os vídeos que fizemos lá e logo logo vou estar passando para todo mundo. E alguém da sua cidade que foi às férias da empresa vai levar também o material que já fizemos lá, já pré-produzimos, para que a gente possa promover. Enfim, essas férias foi uma qualificação de produção pessoal e qualificação em nível de liderança, que contou do mês de julho até dezembro do ano passado. Qual foi a qualificação? Ter 150 pessoas nos três primeiros níveis, afiliados diretos, filhos, netos e bisnetos, né? Vamos dizer assim, filhos diretos são seus filhos, os filhos deles são seus netos e os filhos dos netos que são seus bisnetos na rede. Então, primeiro, segundo, terceiro nível, quem atingiu 150 pessoas foi com tudo pago para Punta del Este, com esposo, com esposa, ou então quem chegou a presidente nacional. Então foram, tivemos lá em torno de 15 casais, foi maravilhoso. Na Bahia tivemos 6 casais, aqui eu mais a minha noiva, Pastor Washington e Elaine, de Belo Horizonte, de Goiânia, e do Centro-Oeste, o Flávio Fernandes. Teve também, como eu disse, 6 casais da Bahia, enfim, além de toda a gestão da empresa, o dono da empresa estava lá, o Eugênio Pacelli, com sua esposa, participando ativamente de todas as atividades. Eles não ficaram dentro do quarto, igual um mané, não, foram participar com a gente, participaram de todas as atividades, assim como Marco Mendonça, o superintendente, com sua esposa, a doutora Cristina, que é responsável pelo conselho de ética, o KM com a sua esposa. Foi assim, um momento de confraternização fantástico entre as pessoas que realmente fizeram por merecer estar lá e toda a gestão da empresa que estava lá também. E foi muito descontraído, nós não gastamos nem um centavo, certo? Não gastamos nem um centavo. Eu levei US$ 1.000, voltei com 800 na carteira, não sei para que eu levei tantos dólares, porque realmente eles não deixaram a gente gastar nada, deram até dinheiro para a gente jogar no cassino. Foi maravilhoso, foi maravilhoso poder participar desse evento. Eu estou falando isso por quê, pessoal? Porque é fundamental que todos vocês estejam cientes da importância de vocês estarem nas próximas férias. Eu identifiquei nesse evento que eu não estava fazendo nada. Certo, que eu cheguei lá por conta de uma qualificação, porque meu grupo é muito bom. Eu tenho pessoas como Luciano de Mendonça na minha organização, tenho pessoas como o Denis, que veio o Figueiró, tem o Eurico Munhoz, e eles me levaram lá. Eu não tive mérito para estar lá, eu não recrutei 150 linhas. Eles, essas pessoas maravilhosas, que fizeram com que eu fosse lá. E isso me fez acreditar que o nosso negócio é feito de linhas pessoais, de linhas novas, linhas de trabalho. Porque os bons, a gente não tem que ficar gastando 5, 6, 7, 8, 10 horas, como eu fico do meu dia inteiro, respondendo e-mail, falando no MSN com o grupo, ligando para um, ligando para outro, e esquecendo de recrutar. E às vezes a gente chega num determinado nível de liderança, que só tem líder ou pessoas que querem atingir nível de liderança, que a gente se acomoda naturalmente, o nosso subconsciente se acomoda. E acho que a gente agora só tem que gerenciar. E eu identifiquei que, para que eu possa estar nas próximas férias, eu vou ter que trabalhar e duro, como se eu estivesse começando agora a fazer o negócio. Porque as próximas férias vão ser anunciadas no evento de Belo Horizonte, aqui 3 e 4 de maio. Eu espero que todos vocês já tenham comprado o convite e a passagem para estar aqui, certo? Porque se quer chegar a algum lugar nesse negócio, o mínimo que tem que fazer é que vocês estejam no evento oficial da empresa, que vai ser o maior evento da história da empresa, com os lançamentos que teremos, com as divulgações que teremos. Mas uma dessas divulgações são as próximas férias. E eu já quero adiantar para vocês que, não se iludam, para estarmos nas próximas férias, teremos que recrutar primeiras linhas, teremos que ter pessoas cadastradas diretamente conosco e vamos ter que ajudá-las a cadastrar pessoas e fazer com que elas se tornem líderes. Temos que formar essas pessoas que cadastramos, formarmos líderes para que nós possamos estar lá. Então, eu estipulei que eu tenho que recrutar pelo menos 7 a 10 pessoas por mês até dezembro para que eu possa estar nas férias. Porque desses 7, nós sabemos que 2, 3 vão progredir, vão para frente. Certo? E desses 2, 3 por mês, nós temos que ter, durante os 6 meses que teremos para qualificar, de maio a novembro, dezembro, certo? Você põe aí 3 por mês, vão ter 18. E para esses 18 te dar 150 pessoas, no segundo e no terceiro nível, eles têm que estar trabalhando. Então, para que a gente possa ter 18 pessoas trabalhando, meus amigos, nós temos que recrutar 7, 8 por mês. Primeiras linhas. Não importa se eu sou presidente nacional, não importa se eu sou presidente, se eu sou diretor executivo. Não, não importa. Para estar lá, nós vamos ter que recrutar. Certo? E eu não admito não estar nas próximas férias, pelo que eu vi e convivi agora. Vai ser terrível para mim não estar nas próximas férias. Eu estou passando para vocês a minha experiência, o que eu vou ter que fazer para estar lá. E vou fazer. Eu vou concentrar 100% dos meus esforços. Estou contratando a secretária para cuidar da rede que já tem. Porque quem é bom vem junto comigo. Não precisa ficar cuidando. Ele já tem a auto-iniciativa, já é automotivado. Certo? Pessoas como Luciano de Mendonça, como Bernardo Lobo, e como vocês todos que estão aqui, Allan Kardec, certo? Nós temos que recrutar gente. E o grupo que nós já temos, delegar funções para alguém cuidar. E a gente vai dar só a manutenção. Eu não vou mais perder tempo, 10 horas por dia, como eu faço, atendendo o grupo que já tem. Eu tenho que dedicar 10 horas do meu dia para buscar um grupo novo. E dedicar uma hora do meu dia para o grupo que já tem. É o que eu aprendi nessas férias. Certo? Conversei muito com as melhores pessoas, com os donos da empresa, com o KM, que é o nosso diretor de marketing, e eu já tinha entendido isso, e é o que eu vou fazer a partir de agora, certo? É o que eu sugiro vocês a fazerem também. Porque quem é bom, vai te acompanhar, certo? Você não tem que carregar no colinho, não. Ele vai te acompanhar, pelo exemplo. Você vai liderar pelo exemplo. E eu espero fazer dessa maneira, porque eu identifiquei. Se eu fizer a mesma coisa que eu fiz para estar nessas férias de punta, eu não vou estar nas próximas férias, que vai ser mil vezes melhor que a de punta. Já punta já foi maravilhoso, o lugar é maravilhoso, nós vamos ter a foto, nós vamos mostrar para vocês, foi fantástica a viagem, não gastamos dinheiro nenhum, foi simplesmente fantástico. Agora, já nos adiantaram que as próximas férias serão triplamente fantásticas em relação ao que foi essa. Certo? E para que eu possa estar nas próximas férias, eu vou ter que ralar, mas vou ralar demais. Vou recrutar gente, vou ter que ir para o sinal, vou ter que colocar anúncio no jornal, vou ter que ensinar a instalar ata, softphone, tudo. Para que eu possa estar nas próximas férias. E eu considero que esse é o próximo passo. Tenho que começar a recrutar agora. Ah, mas quem recrutar hoje, amanhã, não vai contar para as férias. Porque as férias vai contar a partir de maio, do evento de Belo Horizonte para frente, quando eles vão anunciar as férias, para onde vai ser, o que vai precisar para qualificar, e aí vai começar a contabilizar os cadastros a partir do evento de Belo Horizonte, dia 4. Mas é óbvio, a gente já sabe disso, que para estarmos nas férias trabalho pessoal, é linhas pessoais. Então, já vamos trabalhar agora, porque o que a gente cadastra agora, ele não conta, mas o que ele cadastrar vai contar. Então a gente tem que abrir linhas novas a partir de agora, para que até lá, agosto, setembro, a gente tenha um número considerável de linhas diretas, para que eles possam duplicar e nos levar para onde a empresa vai divulgar agora em maio. Tá certo, pessoal? Então o negócio é produção pessoal, meus amigos do peito aí, meus presidentes principalmente. E eu confesso, eu acomodei no recrutamento pessoal, porque eu tenho um grupo muito grande, assim como muitos de vocês têm. Eu me acomodei, porque eu tinha que cuidar desse grupo que eu já tinha. Mas eu identifiquei que fazer retrabalho, Aparecida, ela me ensinou muito nessas férias, Aparecida Pastore, que é a treinadora da Clube Max. E ela sempre fala, Paulo, fazer retrabalho, meu amigo, é só prejuízo. Você já trouxe a pessoa para o negócio, ela já sabe o que tem que fazer, agora ela tem que ir, se ela quiser ela vai, se ela não quiser ela não vai. Mas você não tem que ficar agarrado com ela, não tem como. Isso é retrabalho, retrabalho é prejuízo. Você faz o trabalho uma vez só, cadastra, orienta, indica, ensina os passos. Aí vai depender da visão da pessoa, ir ou não com você. Agora, você não tem que ficar agarrado com essa pessoa, resolvendo problema dessa pessoa. Não, cada um é por si, aqui todo mundo é independente. Nós temos que ir atrás de novos. E é o que eu vou fazer a partir de agora, meus amigos. Vou começar a recrutar, mas com força, porque eu não vou admitir estar de fora das próximas férias, mas de jeito nenhum. Vai ser terrível. Se eu ficar de fora, e pode ser que eu fique de fora, não quer dizer que eu vou recrutar todo mundo que eu acho que eu vou recrutar. Mas eu tenho ampla convicção que eu vou estar dentro. Mas se eu fico de fora, acontece uma tragédia, vocês podem ter certeza que eu vou ficar muito puto aqui no Brasil de fora dessas férias. É por isso que eu não vou admitir estar de fora e eu faço um pacto aqui com vocês e espero que vocês assumam também esse compromisso comigo e com vocês principalmente, de não estarem de fora das próximas férias, porque é uma oportunidade ímpar de vocês estarem do lado dos donos da empresa, das pessoas que fazem acontecer, das pessoas que nos capacitam, como a Aparecida Pastora, seu esposo Luiz, um casal fantástico, maravilhoso, além de toda a liderança e sem contar o impulso que depois das férias, você traz as novidades das férias, traz as fotos, o impulso que isso gera para você crescer. Então, estejam cientes que comece agora, porque dia 3 de maio começa a qualificação para as férias. Só que as pessoas que você cadastrar hoje, amanhã, depois, a rede dela já vai contar para você qualificar para as férias. Então, estipule um plano de ação de pelo menos 3 cadastros mensais até dezembro. Pelo menos 3. Certo que você tem chance de ir para as férias. Eu estipulei para mim que eu quero cadastrar 10 por mês. 10 por mês. E espero que aqui no evento de Belo Horizonte, isso já entre em prática em maio. Espero que vocês já vejam a minha comprovação que no mês de abril eu cadastrei 10. Eu estou focando, concentrando todos os meus esforços em cadastrar gente nova. Onde eu for viajar, eu vou colocar anúncio no jornal. Eu vou mandar Orkut. Vou ficar no hotel recebendo gente. Eu vou e faço o evento pro meu líder, mas eu vou ficar recrutando na cidade dele também. E é assim que funciona. E é assim que eu indico para vocês, porque só assim nós vamos para as férias. Não vai adiantar virar presidente nacional, porque não vai para as férias como presidente nacional, mas eu imagino que não, certo? E eu não estou contando em virar presidente. Internacional, porque eu acho que até o final do ano que vem eu acho que eu viro presidente internacional, mas eu acho que não vai adiantar virar presidente internacional para ir para as férias. Então eu quero me garantir com produção pessoal. É produção pessoal que vai te levar às férias, certo? É ter linhas novas, ter pelo menos umas 20 linhas boas, novas até dezembro, e essas linhas duplicando. É assim que vocês vão para as férias e vai ser o seu bônus, vai triplicar, quadruplicar. E você vai poder estar vivenciando esses momentos maravilhosos que nós podemos vivenciar. Uma pena que eu não posso passar o vídeo. Eu tenho ele aqui no meu computador, mas ele ainda não está totalmente editado. Não conseguimos colocar no YouTube, porque no YouTube tem que reduzir. Ele tá muito ocupando um espaço muito grande. E ainda cheguei de viagem agora, tem uma hora atrás. Então não deu tempo de preparar. Mas na próxima conferência, com certeza a gente já vai ter esse material. Nas próximas conferências aí das 20 horas nessa sala. E na próxima terça aqui também eu vou passar para vocês. E aonde eu estiver pelo Brasil, vou estar em Vitória agora, no fim de semana. Se Deus quiser, vou estar com o Luciano, meu amigo do peito, meu maior líder desse negócio, na minha opinião, em Goiânia. E a gente vai estar mostrando tudo isso. E mostrando para as pessoas a importância de estarem nessas férias. Porque não só pelas férias em si que é maravilhosa, mas pelo crescimento da sua organização. Pelo impulso que isso vai dar no seu negócio. se você estiver focado em ir para as férias. Porque quem está focado em ir para as férias, está focado em cadastrar, está focado em aumentar o bônus, está focado em mudar todo mundo para o prêmio. Então é o foco. Próximo passo agora, gente, é o evento de Belo Horizonte, agora, dia 3 e 4. Todo mundo tem que estar aqui e começar a cadastrar já. A política agora é cadastrar pessoas o tempo inteiro, até dezembro, para que vocês possam estar nas férias com a esposa, com o marido de vocês, porque é maravilhoso. E quem vai para as férias está ganhando dinheiro, fatalmente vocês vão estar ganhando dinheiro, porque ninguém vai para as férias sem cheque. Porque para ir para as férias você tem que ter um monte de linha pessoal produzindo. Seu cheque vai estar 10 vezes maior do que está hoje, tenha certeza, se você qualificar para as férias. Então, tudo muda na sua vida dentro desse negócio, se vocês estiverem qualificados para as férias. Dia 3 de maio a empresa vai anunciar para onde vai ser, qual vai ser a qualificação, mas é bem óbvio que as férias, a qualificação vai ser produção pessoal. Então já comece a se acostumar a colocar na sua rotina uma rotina de produção pessoal. Comece a sair da frente do computador. Tem gente que passa o dia inteiro na frente do computador, e eu às vezes sou um desses. Às vezes acordo 8 horas da manhã, saio da frente do computador 8 horas da noite. Sabe o que é o pior de tudo isso, gente? Eu não recrutei nenhuma pessoa. O que que adiantou eu ficar na frente do computador, respondendo e-mail, resolvendo problema, ajudando um daqui, outro dali, se eu não recrutei ninguém? Vamos administrar nosso tempo, e o foco do nosso negócio é recrutar e ensinar. Recruta, ensina. E coloca ele para trabalhar, certo? Porque nós vamos poder carregar ninguém no colo por 1, 2 meses, não. Vai recrutar, vai trabalhar intensamente essa pessoa por 7, 15 dias. Ela já sabe o que tem que fazer. Se ela quer fazer, maravilha, parabéns, é uma pessoa de visão. Se ela não quer, o problema é dela, o azar é o dela, porque a gente tem um monte de gente que quer fazer, que vão nos levar ao topo nesse negócio, e a gente não pode perder tempo com quem não quer, tá certo? Então vamos recrutar, porque a gente vai ter cada vez mais pessoas que querem fazer o negócio conosco, certo? E não esqueçam de recrutar e cuidar. Na verdade, eu não gosto de falar muito de recrutar, e sim de patrocinar, certo? Temos que patrocinar, cuidar, orientar essa pessoa, mostrar o caminho para ela. E depois partir para o próximo. Tem que recrutar, gente. Ok, pessoal? Então, eu estou muito feliz com tudo que eu vivenciei nessas férias, com a liderança. Senti falta de pessoas maravilhosas, mas que eu tenho certeza que estarão nas próximas conosco. E a empresa fez assim, questão de fazer tudo nos mínimos detalhes conosco. O melhor hotel de punta, os melhores passeios. Toda a gestão da empresa participando de todos os passeios com a gente, tomando vinho com a gente, brincando com a gente, rolando na areia com a gente e dando risada com a gente. Foi assim, foram momentos inesquecíveis e que solidificou ainda mais as bases da liderança da Club Max, dentro do projeto que estamos. E tenho certeza, o nosso negócio já está muito, muito sólido, e não admita você estar de fora das próximas férias. E mais do que isso, não admita você estar de fora do evento de Belo Horizonte, agora 3 e 4 de maio, certo? Se você está com o objetivo de fazer acontecer aqui dentro desse negócio, você tem a obrigação de estar aqui em Belo Horizonte, dia 3 e 4 de maio, que vai ser o maior evento da história do Clube Max, onde vão ser anunciados o bônus binário, o novo bônus que vai alavancar o negócio de todo mundo. Vai ser anunciado as férias, além de outras várias novidades maravilhosas. Maravilhosas para o nosso negócio, certo? Que eu tenho certeza que vai ser impactante. Todos vocês vão ficar muito felizes com o que vão ouvir. Agora, não adianta você achar que o seu patrocinador vindo, ele vai te contar o que aconteceu aqui. Meus amigos, não façam isso. Todas as pessoas que ganham mais do que R$ 5.000 por mês nesse negócio, que já passou de uma centena, apesar de termos apenas 10 meses. Todas essas centenas de pessoas que já ganham um bom dinheiro aqui não perderam nenhum evento da empresa. Nenhum. Pergunta se o Luciano de Mendonça perde um evento do Clube Max. Pergunta se perde. Pergunta se o Bernardo Lobo perdeu um evento do Clube Max. Pergunta quem é prêmio aqui se já perdeu um evento do Clube Max. Não perde. E é por isso que tem resultado. Tá certo? Então não imagine que você não indo lá, você vai ficar sabendo de terceiros, é a mesma coisa. Porque não é de jeito nenhum. Você não vai absorver nem 5% do que vai ser passado lá. Você não vai receber, vai absorver nem 5% da energia que vai ser transmitida lá. Certo? Então vocês têm que ir para Belo Horizonte, compre a passagem agora. Porque a desculpa de que a passagem estava cara, que o hotel estava caro. Desculpa desse tipo, não combina com vocês. Certo? Nós somos líderes e pessoas decididas. Se estamos aqui, estamos aqui para pagar para ver. Certo? Estamos aqui para pagar para ver. Temos que pagar para ver. Para ter resultado de sucesso na vida, nós temos que pagar para ver. Não espera vir de mão beijada, porque não vai vir, não. Tem que pagar para ver. Você tem que ir lá para o evento, tem que investir em você. Vai lá para o evento. Esse evento ele vai te dar embasamento, não só para esse negócio, mas para sua vida pessoal e para tudo que você fizer na sua vida daí para frente. Porque os melhores, as pessoas mais bem-sucedidas em várias atividades estarão lá fazendo palestras. Certo? Então não pode, você não pode perder esse evento de Belo Horizonte. E a partir de então você vai firmar um compromisso em estar nas próximas férias. São os dois próximos passos. Estar no evento de BH, e pior que isso, hein? Não vai sozinho. Não vá sozinho. Você tem que ser diretor, no mínimo. E quem não é diretor, você tem mais de um mês para qualificar diretor. E quem quer trabalhar um pouquinho, vira diretor com muita facilidade. Então vocês, primeiro, tem que virar diretores. E formarem alguns diretores abaixo de vocês. E vá e leve os seus diretores. Não vá sozinho. Por experiência própria, gente. Vocês não têm ideia do impulso que dá na rede de vocês se vocês levam pessoas do grupo de vocês. Se vocês levarem 5 pessoas do grupo de vocês, vocês terão 5 pessoas totalmente comprometidas com o negócio aí pra frente. Não tenham dúvidas disso. É batata, eu garanto isso pra vocês. Se vocês levarem 10, vocês vão ter 10 pessoas totalmente comprometidas com o negócio de vocês. Principalmente porque esse evento em Belo Horizonte, eu garanto também, vai ser o maior evento da história dessa empresa. Não tenho dúvidas disso, tá certo? Então, foi maravilhoso estar em Punta, é maravilhoso ter vocês aqui, pessoas de tão alto gabarito, tão alto nível, e eu, graças a Deus, vou estar com vários de vocês aí nos próximos dias, com o Luciano, que eu estou com saudade demais dele já, e eu convidei ele para estar aqui, ele tem uma agenda hiper tumultuada, que ele tem um grupo gigantesco também, e está aqui conosco, e eu já de cara, então, queria abrir para ele. E eu vou estar com o Luciano lá também, nós vamos estar juntos. E eu vou estar aprendendo com esse goiano, que ele é arretado, esse menino, e ele é o meu amigo do peito. E vou estar com o Bernardo lá, com o Flávio Fernandes, com toda a liderança de Goiânia, que é maravilhosa agora dia 14. E vou estar em Vitória agora dia 28 e 29, sexta e sábado agora, vou estar em Vitória. E nós vamos passar todo esse material, todo esse sentimento, o que nós temos que fazer para chegar lá. Então escrevam, pessoal, escrevam. No mínimo, isso eu estou falando para chegar às férias. Se você quiser fazer o mínimo para virar diretor, aí a conversa não é comigo. Eu estou falando o mínimo para você ir às próximas férias. É você cadastrar isso no mínimo, tá, gente? 3 pessoas por mês. Se você cadastrar 2 por mês, você não vai nas férias, nas próximas férias. Se você cadastrar 3 por mês, você tem alguma chance de ir às próximas férias. 3 por mês. A contar agora de março até dezembro. Cada 3 por mês, de março a dezembro, você tem uma grande chance de ir para as férias. Se você conseguir cadastrar de 4 a 5 por mês, de março até dezembro, e foque nisso, estipule seu plano de ação para isso, se você cadastrar de 4 a 5 de março a dezembro, eu não tenho dúvidas que você vai para as férias. Se você cadastrar 4, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Você tem 8 meses, contando de abril a dezembro. 8 vezes 4, 32. Desses 32, vamos dizer que 15 vão duplicar, ou que 12 vão duplicar. Eu gosto de ser realista, é assim que funciona mesmo. 12 a 15 duplicam. Se cada um desses 12 colocam 3, 4, você já tem 60. Se cada um desses 60 coloca 2, 3... você já está com quase 200, vai ser em torno de 200, eu imagino. E aí vocês estão qualificados. Não é difícil se vocês começarem a agir agora. Se começar a agir lá para setembro, outubro, aí pode desistir. Você age agora, porque vocês não vão se arrepender, porque vocês vão ficar sabendo para onde vai ser essas férias de maio. Eu ainda não sei, mas eu sei que vai ser maravilhoso, porque eles nos garantiram que nós vamos nos surpreender com essas férias que vão ser anunciadas no evento de Belo Horizonte em maio. E sem contar, pessoal, o mais importante também é que nós vamos estar ganhando muito, mas muito dinheiro se tivermos um grupo novo trabalhando, além do que já temos atualmente e que é um grupo fantástico. Tá certo? Esse é o próximo passo. Evento de BH, vem e traga seus diretores, forme diretores para trazê-los. Cadastre de 4 a 5 por mês até dezembro, a partir de agora. Certo? E pronto. Acabou-se. E você vai estar nas férias do mês que vem ganhando no mínimo 10 vezes o que você ganha agora. Ok, pessoal? Eu vou abrir para o meu presidente Luciano, que ele é o presidente mais lindo do Brasil. Luciano de Mendoza. Eu vou abrir. Aê, pastor Flávio. Que bom que você está aqui, rapaz. Agora que eu te vi. Depois o pastor Flávio Fernandes vai falar para a gente aí o que ele viu nessas férias de Punta del Este e como isso impulsionou o negócio dele e o que vai acontecer daqui para frente com o negócio dele. Vou passar para o Luciano, depois o pastor Flávio Fernandes esteve lá conosco. Luciano de Mendoza. Luciano, está ouvindo aí, presidente? Dá uma palavrinha para o pessoal aí, como é que está o negócio? Aê, meu presidente, deixa eu abrir para você. Com vocês agora, o top Centro-Oeste, Luciano de Mendoza. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo? Quem está me ouvindo, levanta a mão. Aí, olá, boa tarde a todos. Que bom rever tantas pessoas de tantos lugares do Brasil. Rever você mais uma vez, Paulo Rocha, meu grande companheiro, meu amigo, meu mentor nesse negócio, quem me trouxe para esse negócio. E eu já quero começar... eu gostaria de cumprimentar um por um, mas são tantas pessoas, né, tantos líderes, mas que vocês recebam um abraço carinhoso aí, tantas pessoas de Goiânia, da região e tantos lugares do Brasil. É muito bom estar com vocês aqui. Mas, ó, Paulo, carinhosamente, na intimidade aqui, te chamo até de Paulo, deveria ser presidente nacional Paulo Rocha, né? Nós estamos em casa aqui, mas deixa eu te dizer uma coisa, você... é o maior merecedor de participar dessas férias e de participar, só entre nós, o PJ, né? Para muitos é Paulo e Joana, né? Mas nós sabemos que não é, né? Mas tudo bem. Você é o maior merecedor de participar de todas as férias e de todas as qualificações. Se tiver alguma qualificação acima de internacional, você é o grande merecedor de tudo isso. Nós temos em você um grande apoio, uma grande segurança, e eu tenho certeza que isso é unânime aqui, não somente entre nós na sala, mas no Brasil todo. Eu não sei se você entende o tamanho da sua responsabilidade, o tamanho do peso que é o seu nome e a sua presença junto conosco. E... a minha vontade de estar lá com vocês também foi muito grande, né? Mas antes do Paulo, do Flávio Fernandes ir, eu falei: Flávio, vai lá, representa nós aqui, e assim como o pessoal de Salvador foi. Então eu tinha muitas pessoas nessas férias, da minha organização, inclusive, mas interessante que eu não tive produção suficiente, assim como você já citou, eu e a Luciana, nós não tivemos produção suficiente para estarmos com vocês no trabalho, ali no evento com vocês. Olha que interessante, as pessoas da minha organização que mereceram foram, eu que não mereci, eu não fui. E isso é muito bom, isso significa que quem faz a diferença recebe os benefícios, quem não faz não recebe, fica para a próxima. E eu vou trabalhar, vou fazer de tudo para poder estar, não nas férias, porque cada pessoa é estimulada por um tipo de proposta, de promoção. Eu, sinceramente, eu não sou estimulado por viagem, mas eu sou estimulado em estar com pessoas de sucesso. Toda a minha vida, eu sempre gostei de estar perto das pessoas de sucesso. Quando eu jogava futebol, eu queria estar com os melhores do meu time, eu queria estar do lado dos melhores, eu queria jogar com os melhores. A única coisa que eu não queria estar do lado do melhor era do goleiro, porque eu sempre queria mostrar para o goleiro que eu era melhor que ele, que eu sempre fazia mais gols nele do que ele podia me defender. E eu vejo isso muito no meu dia a dia hoje. Eu quero estar junto com os melhores e por isso eu quero estar na próxima viagem, porque eu quero estar com você, Paulo, Flávio Fernandes e tantos outros que foram, pessoas super especiais. Mas eu quero deixar uma dica, antes de ouvir o Flávio Fernandes, meu amigo enfoguetado, aqui, diretor executivo aqui de Goiânia, e outros líderes do Brasil, eu quero só deixar uma dica. Eu estava fazendo uma conta aqui, Paulo, antes de falar, que a dica é você fazer afiliações de clientes e de empreendedores. Não interessa. Eu vou fazer uma conta rápida aqui para você. Você deve cadastrar, recrutar, afiliar, patrocinar 12 pessoas. Não interessa se é cliente, se não é. Inclusive, a maior promoção que você deve fazer é a do produto, é a do serviço. Né? Marketing multinível, assim como qualquer tipo de publicidade, se não tem produto, se não tem publicidade do produto, não funciona. E se você afilia 12 pessoas, a probabilidade de 12 clientes multiplicarem, sendo que outro coloque 12 empreendedores, é impressionante. Mas se você, vamos comparar cliente com empreendedor, entre aspas, né? Porque você não sabe quem tem estrela na testa. Mas se você afilia 12 clientes, a chance de mais da metade desses clientes multiplicarem pelo menos dois ou três é muito maior que os 12 empreendedores, entre aspas. Ou seja, o cliente torna-se um empreendedor, o cliente torna-se um multiplicador. Porque, gente, entre nós aqui, quem é que é idiota, quem é que não quer ganhar dinheiro? Né? Então as pessoas, elas vêm para o negócio para usar, mas se elas veem que é um bom negócio, se elas estão gostando, elas vão multiplicar naturalmente e ainda muitos deles sem interesse de ganhar dinheiro. Mas não tem problema, nós que estamos para ganhar dinheiro, que eles multipliquem só pelo bem-estar, pela qualidade e por outros motivos. E se você tem na sua organização 156 pessoas distribuídas entre três executivos e nove diretores abaixo, são 156 pessoas, clientes ou não. O que eu quero dizer com isso? 156 pessoas distribuídas entre 12, contando com você, são 12 pessoas para cada uma dessas 12 pessoas, né? Que seriam 144, mais os seus 12, 156. Gente, torna-se fácil, torna-se simples, não fácil. Fica mais simples você multiplicar desse jeito. E outra coisa que eu quero deixar com você é que outro dia eu vendo uma matéria, uma reportagem com um grande líder mundial, um dos grandes nomes da liderança do mundo, inclusive ele foi líder na Segunda Guerra Mundial, que é o Winston Churchill. Ele disse o seguinte: eu não sou desses que precisa de um estímulo. Eu sou o próprio estímulo. E eu vejo que o marketing multinível é perfeito, é maravilhoso, eu sou apaixonado pelo marketing multinível, mas muitos profissionais de marketing, ou marqueteiro, que é o pejorativo do profissional de marketing, ele faz muito oba-oba, ele faz muito barulho e quer muito estimular as pessoas, mas ele próprio perguntou, Winston Churchill, ele perguntou: que tipo de líder você quer ser? É a primeira pergunta. Segunda pergunta: qual é o tipo de líder que você quer ter junto com você? Então, se você é o próprio estímulo, não há necessidade de ficar estimulando as pessoas. Por exemplo, participar do Super Action em Belo Horizonte. Eu acho que é até desnecessário eu dizer aqui que todos vocês devem participar, se vocês são o próprio estímulo. Agora, se vocês são desses que precisam ser estimulados, como o próprio Paulo Rocha já disse, nós estamos fazendo retrabalho aqui. E nosso interesse não é fazer retrabalho nem ficar estimulando ninguém, né? Eu sou o estímulo, eu sou estimulado o dia todo. Eu não preciso ser eufórico e nem tá gritando ou entusiasmando, tentando motivar ninguém, né? Eu sou o estimulado, eu sou o próprio estímulo. Então é a segunda pergunta: que tipo de líder você quer ter com você? Você quer ter pessoas que sempre têm que estarem sendo estimuladas, motivadas, assim como você precisa ser estimulado por mim ou pelo Paulo Rocha, ou pelo seu líder, por quem quer que seja? Então, da maneira que você conduz o seu negócio, é a maneira que você vai ter as pessoas para conduzir também o negócio delas. Então, esse evento em Belo Horizonte e as próximas férias, para quem é o próprio estímulo, é natural que você faça o que deve ser feito para poder atingir os níveis e os objetivos dentro da companhia. E, mais uma vez, para reforçar a dica, vai atrás de cliente, gente. Porque você pensa que o cliente não multiplica, você está enganado. O cliente multiplica 2, 3, 4, 10, 8, 20 vezes mais do que a média nacional de todos os multiplicadores, incluindo os principais multiplicadores que foram, inclusive, nessa viagem. Porque a empresa hoje não está dobrando todo mês. Mas um cliente que você coloca, ele pode afiliar um por mês. Então, o cliente, ele pode multiplicar muito mais do que a média nacional de todos os multiplicadores, inclusive os próximos multiplicadores que foram na viagem. Então, só uma dica, porque muitas pessoas querem nos ouvir, querem saber o que deve ser feito. Então, Paulo, obrigado pela abertura aí, um grande abraço. E quero estar com vocês agora, vocês todos do Brasil todo aí, pode fazer seus contatos aqui para Goiânia, KM em Goiânia, dia 7 de maio e dia 8 em Brasília, e o Super Paulo Rocha em Goiânia, dia 14 e 15 e 16 em Brasília. Todas as informações tem no blog aí, que o Bernardo já colocou, então estejam conosco aí nesses eventos e espero encontrar com todos vocês no próximo evento aí da empresa em Belo Horizonte. Um abraço e já convoco todos vocês para nós irmos também no jogo do Atlético Mineiro contra o Cruzeiro, torcer para o Atlético Mineiro e fazer uma festa aí na cidade de Belo Horizonte em favor do Atlético Mineiro. Valeu, moçada. Um abraço. Tchau. Tá ok aí o som? Ok. Grande Luciano. Fantástico. Já deu a dica aí, a consultoria gratuita num dos maiores presidentes da Clube Max. Já deu a dica aí que ele tem atuado e tem tido resultados em trabalhar com clientes. Clientes gera fidelização. Clientes duplicam também. Se eles gostam, eles te indicam, eles te promovem o negócio. E além de trabalhar duplicadores, que eu acho que vai dar aquela explodida, é hora que a gente encontrar uma pessoa boa, explode realmente, mas aquele dia a dia que vai realmente nos ajudar e muito a qualificar para as férias, sem dúvida, o Luciano está coberto de razão. Maravilha. Valeu a dica, Luciano. Vamos trabalhar cliente também, gente, porque agora nós temos um produto que funciona e funciona muito bem. Tá aí a dica do Luciano. Maravilha, e se Deus quiser, nós vamos estar todo mundo junto nessas férias, certo? Eu falei que eu fui para essas férias porque eu era presidente nacional, mas eu não tive uma produção pessoal de 150 pessoas. Fui porque as férias também privilegiavam presidentes nacionais. Mas eu não me senti bem com isso, porque eu acho que quem merece de verdade é aquele que vai para as férias com desenvolvimento pessoal, com produção pessoal. Então, desculpa, mas eu tenho um grupo grande, eu tenho que cuidar do grupo, o grupo me consome muito, isso é conversa para boi dormir, e eu estava com essa conversa para boi dormir para mim mesmo, certo? E agora eu já identifiquei que o negócio é recrutar e patrocinar e cuidar das pessoas que estão entrando para que elas encontrem seu caminho, e aí a gente patrocina outro, e os que já existem, certo? Quem quiser, ele vai vir conosco, a gente não tem que ficar carregando colo. Muito bem, maravilha. Obrigado, Luciano, mais uma vez, como sempre, brilhante. Se você quer ter um treinamento completo, Luciano de Mendonça, vai para o evento de Belo Horizonte, certo? Vai para lá. Você vai investir R$100 do convite, mais a sua ida para Belo Horizonte, ok? E eu vou até indicar um hotel aqui em BH, que é um hotel em frente ao Hotel Mercury, certo? Augustus Hotel. Procura no Google o site, eu não olhei ainda, Augustus Hotel. É em frente ao hotel do evento aqui em BH. E você vai investir R$100 na diária, R$100 no convite, mais o seu transporte para cá. Você vai adquirir conhecimentos comigo, com o Luciano de Mendoza, com o Figueiró, com o Cândido Belloni, com o Bernardo Lobo, com os maiores do Brasil, certo? E, às vezes, pessoal, chances como essa a gente não pode perder, às vezes a gente não vai ter outra. Além do Sérgio Buares, além do que tudo que a empresa vai lançar e vai nos treinar e nos capacitar com os novos lançamentos, será que vale a pena vir para o evento de Belo Horizonte? Será que isso vai te ajudar a prosperar aqui dentro? Ou você vai esperar para esperar alguém te contar? Por favor, gente, pelo amor de Deus, decida. Ou você quer ou você não quer. Certo? Não enrole, não minta para si mesmo. Certo? Eu estava às vezes mentindo para mim mesmo, porque eu estava com um grupo muito grande, ganhando muito dinheiro. E eu ganho muito dinheiro aqui. Mas um pouco que cuidando do grupo. Eu estava mentindo para mim mesmo, eu preciso de recrutar gente. Que conversa mole é essa de grupo? Para com isso. Então, pessoal, eu vou passar agora para o meu querido pastor Flávio Fernandes, ele esteve lá conosco. E, opa, grande Felipe, eu estou esperando Mogi das Cruzes em peso aqui em BH, campeão. Você é o cara, sua palestra foi muito elogiada, Você está de parabéns. Palestra com o Felipe toda quarta-feira. Tá show de bola. 21 anos e dando show aí. Bom, pessoal. Flávio Fernandes, meu querido pastor Flávio. Conta pra gente como é que foi essas férias aí. Nós demos muita risada, pastor Flávio. Fala pro pessoal se vale a pena estar nas férias, nas próximas férias. Parabéns, campeão. Pastor Flávio Fernandes, nosso diretor executivo Goiânia, tá na escuta aí? Vou passar aí para você, pastor Flávio. Tá na escuta? Isso aí, grande Oswaldo, nosso mega empresário, tem nos ensinado muito. Oswaldo aqui em Belo Horizonte, vocês vão ter oportunidade de conhecê-lo, uma pessoa fantástica, já é muito bem resolvido financeiramente, enxergou esse negócio, assim como o Luciano de Mendonça também sempre foi bem resolvido pelo grande empresário que sempre foi, e estão aqui nesse negócio. Pessoas do nível deles, meu amigo, estão aqui, meus amigos, é porque realmente não tem escapatória, o negócio é bom, e se a gente enxergar como tem que enxergar, se eu pudesse tirar meus olhos e pôr na vista de algumas pessoas, meu Deus do céu, as pessoas que enxergaram o que a gente enxerga, meus amigos, tem tudo para ficar rico aqui dentro. Por favor, vamos ter uma visão mais ampla e vem para Belo Horizonte, vocês vão amar esse evento aqui. Vocês vão dar um passo incrível para o sucesso de vocês aqui dentro, tá certo? Bom, ok. Pastor Flávio Fernandes, está me ouvindo agora? Grande Ricardo de Porto Seguro, Rangel de Buritis também entrou aí. O pessoal está entrando aí, maravilha, grandes lideranças. Ricardo me colocou 500 pessoas lá em Porto Seguro, gravou um DVD maravilhoso lá comigo. Estou esperando o DVD, viu, Ricardo? Gostei muito de estar aí com vocês, campeão. Parabéns pelo trabalho aí. Bom, eu queria ver se o pastor Flávio Fernandes está na escuta, para que ele pudesse falar um pouco do que ele vivenciou nas férias. Mas enquanto ele não fala, eu vou passar para minha noiva maravilhosa, Joana Curado. Ela esteve lá comigo nas férias e ela vai dar uma palavrinha para vocês, tá certo? E em seguida ela vai passar para o pastor Flávio Fernandes. Eu quero a palavrinha também dos nossos diretores executivos e diretores aí, o Ricardo de Porto Seguro, o Rangel, Bernardo Lobo, nosso presidente de Goiânia. Temos que fazer esse pessoal todo ir para as férias, meus amigos. E eu conto com vocês, ok? E principalmente, trazer para BH. Nossa presidente Luciana Salatiel, de Goiânia também, tem que falar porque ela vai estar nas férias, ela vai estar no evento de BH com o grupo todinho dela aqui. E vocês têm que pegar inspiração com pessoas que já são inspiradas por natureza e por isso tem resultado. Aqui nós temos que ser inspirados, ok? Então com vocês, Joana Curado, pastor Flávio, fica atento aí que eu já te chamo. Boa tarde a todos. Quero saber se está todo mundo me ouvindo, por favor. Como que está o som? Maravilha, Osvaldo, que bom vê-lo aqui. Ricardo, não nos conhecemos pessoalmente, mas já ouvi muito falar de vocês. Toda essa liderança aí, presidente de Goiânia, Bernardo Lobo, Luciano de Mendonça, Luciana. Tanta pessoa querida aqui. É uma alegria estarmos de volta. Passamos a noite em claro, estamos chegando há pouco tempo aqui em BH, de uma viagem maravilhosa. O Felipe, muito bom te ver aqui também, parabéns pela liderança, parabéns pelas apresentações, tanto presenciais como aqui, você tem sido sucesso, só recebo elogios de vocês. Enfim, estamos chegando há pouco tempo aqui em BH, depois de uma viagem maravilhosa, essa viagem de férias, que o Paulo já passou alguma coisa para vocês. Daqui a pouquinho, se Deus quiser, Pastor Flávio também estará aqui conosco dando sua palavrinha. Logo mais vocês terão no YouTube e também tentaremos enviar por e-mail de vocês vídeos, fotos sobre a nossa viagem. Querido pastor Marcos França, presidente lá de Salvador, da Bahia, fez, preparou um vídeo muito, muito bacana com um resumo do que nós tivemos lá e foi realmente maravilhoso. E só digo uma coisa, já faço de todos vocês estarem lá no, nas próximas férias, no próximo ano, as qualificações para as férias e todas as informações para as férias. Só veremos no evento de BH. Então quero passar alguns avisos rapidamente, embora todos já saibam, mas é muito importante. As férias não é só importante conhecer lugar bonito, estarmos com pessoas, descansarmos, enfim. As férias da nossa empresa são importantes, primeiro, porque se nós estamos nas férias, nós sabemos que nós estamos ricos, estamos chegando ao topo, estaremos junto de pessoas maravilhosas e junto a isso, aprendendo, trocando experiências, estando ao lado dos dirigentes dessa empresa, que são realmente um exemplo de vida, de história, de liderança, de profissionalismo. É emocionante quando a gente vê um CEO de uma empresa conosco. Ele poderia muito bem ter enviado pessoas altamente capacitadas que ele tem na retaguarda desse negócio. Mas não, ele foi pessoalmente com a sua esposa, querida Cris, que também é um exemplo de profissional, de mulher, de grande liderança. Eles estiveram conosco, não ficaram enfurnados no quarto, nos acompanharam em todos os passeios, nos acompanharam em todos os momentos das férias. Um exemplo de simplicidade, de humildade. Isso é fundamental para uma grande liderança. Então, eu quero até aqui parabenizar nosso CEO. Podem saber todos vocês que nós estamos na melhor empresa do mundo. Assim como ele, tivemos o superintendente com a sua família. Diretor de marketing KM esteve conosco. Então, além das férias, o mais importante foi tudo o que nós aprendemos. Foi a interação de todas essas pessoas, grandes líderes do Brasil inteiro. Motivação, as pessoas conseguem nos motivar. Quando a gente pensa que nada mais nos motiva, as pessoas conseguem nos motivar mais e mais. Então vocês vão ver algumas fotos, lógico que não vai representar nem a décima parte do que passamos lá. Para isso, trabalhem firme para estarem nas próximas férias. Tá fácil, quero dar uma dica desde já. Nós não sabemos ainda como será a qualificação, não sabemos ainda onde serão as férias, mas uma coisa podem ter certeza. Trabalhem a sua linha de frente, trabalhem recrutamento, ok? Produção pessoal, foquem na produção pessoal de cada um de vocês, recrutamento, recrutamento e recrutamento. Isso é muito importante. Então, duas palavras-chave, duas coisas principais, essenciais para esse negócio, recrutamento e treinamento. Então a gente precisa recrutar, recrutar e recrutar, nem que já sejamos presidentes nacionais ou até já internacionais, precisamos sempre recrutar, ok? Líderes de outras grandes empresas que já ganham R$1 milhão por mês, continuam recrutando e ainda acham que sua linha de frente é pouca, por isso que ganham R$1 milhão por mês. Aqui é muito possível, nós estamos há 10 meses nesse negócio. E esse é um tempo recorde, a empresa está fazendo história e diferença em 10 meses, coisa que empresa nenhuma, nem das grandes empresas sonharam em fazer algo tão parecido e até perto, próximo disso. Então, se há 10 meses estamos aqui, pessoas já ganhando o que ganham, mudando suas vidas, muitas outras chegando lá, podem ter certeza que logo, logo estaremos ganhando muito mais e com base sólida, isso é muito importante. Né, base muito, muito sólida. Então, recrutamento é a palavra-chave. E recrutamento com foco certo. E depois disso, o que é importante? O treinamento. Não adianta recrutar, apenas recrutar. Recrutar, na verdade, já quer dizer, já significa, já denota que há um treinamento, que há um apoio. Porque a gente não simplesmente cadastra, que a gente não simplesmente afilia uma pessoa. Aqui, nós recrutamos. E recrutar significa necessariamente que nós estamos apoiando a pessoa, que nós vamos dar suporte àquele novo afiliado, que nós estamos lado a lado, caminhando para o crescimento dessa pessoa. Então, treinamento é essencial para todos, tá? Informação, conhecimento, a pessoa precisa saber o que é marketing multinível, a pessoa precisa saber tudo sobre a empresa que ela está trabalhando, sobre bônus, sobre todas as informações, sobre como dar treinamento, sobre como ajudar a pessoa, isso é essencial, ok? Então, para que a tua rede cresça, você precisa crescer. As pessoas só vão fazer o que o líder faz, então as pessoas só vão recrutar se você recrutar também. Então, essa é a dica para que vocês cheguem nas próximas férias. Podem ter certeza que é muito, muito possível todos estarem lá e eu quero de coração ver muito mais gente nas próximas férias, ok? E no evento de BH, lógico que vai ser imperdível, não posso deixar de falar, embora todos já tenham falado, dias 3 e 4 de maio em Belo Horizonte, essa cidade aí que já tem se tornado meu segundo lar, logo minha cidade principal, eu já estou mais mineira do que paulistana, e vão ser dois dias muito especiais, além de grandes profissionais que estarão aqui conosco, teremos grandes novidades, o bônus binário que é esperado por todos. Nós teremos um grande alavancamento do nosso negócio, dos nossos bônus, dos nossos ganhos financeiros. Então, preparem-se. E mais uma dica para finalizar. Quem não é premium ainda, migre logo para o premium. Foque na afiliação premium das novas pessoas que vocês trazem para os negócios, porque isso sim, isso vai mudar a vida de vocês. Podem ter certeza absoluta, ok? Eu quero aqui então, tem muitas pessoas muito importantes, queridas, para falar aqui com vocês. Eu quero, antes de tudo, aproveitar nosso querido pastor Flávio Fernandes de Goiânia, que esteve conosco nessas grandes férias inesquecíveis, as primeiras férias de muitas. Então eu quero saber agora, pastor Flávio, que também deve ter chegado agora há pouco de viagem, se está ok aí o microfone, o som, se você pode falar, me confirme aí que eu vou passar o microfone para você, Flávio. Está ok para falar? Ok, vou abrir aqui para você então com vocês, querido diretor executivo, pastor Flávio Fernandes, falando um pouco mais dessas férias maravilhosas. Olá pessoal, olá pessoal. Meu presidente nacional, Paulo Rocha, Luciano de Mendonça, quem tá me ouvindo aí, por favor, dá um toque aí. Walter DF, beleza? Ô, Ricardo, Porto Seguro, Bahia. Ei, Ricardo, precisa ajudar uns afiliados que eu tenho em Eunápolis, rapaz. Eu tenho uma turma em Eunápolis aí, precisamos ajudar. Ô, Paulo Rocha, ô, Aglaiz de Goiânia, que beleza, que beleza. Pois bem, pessoal, boa tarde. Eu estou aqui mais enfoguetado do que antes. Na verdade, as férias foi um sucesso. As férias foi muito mais do que descansar, muito mais do que conhecer país, cidade diferente. As férias realmente foi um impulso muito grande para o nosso negócio. Vimos nessas férias o valor da garra, do trabalho, da luta, a seriedade da nossa empresa. Então as férias para mim foi tudo que faltava para completar agora a minha força, a minha garra, em favor do Clube Max e em favor da minha rede. Eu sei que agora eu vou com certeza crescer muito mais, vai ficar mais fácil a chegar presidente, vou me tornar presidente o mais breve possível, porque nas próximas férias eu quero ir como presidente nacional para essas férias, no mínimo, se não for internacional. Mas eu vou fazer tudo para ir presidente, pelo menos nacional, para as próximas férias do ano que vem, e vou levar alguns presidentes, meus diretores, meus do online, eles vão estar comigo nas férias do ano que vem. Ô Ricardo de Porto Seguro, ó amigão velho aí, se torna prêmio aí, porque agora nessas férias a gente viu o valor que tem ser prêmio. Precisamos ser prêmio, porque diz os presidentes nacionais aí, o Paulo Rocha, Paulo Ricardo Figueiró, se nós nos tornarmos prêmio, os bônus aumentam 15% no primeiro mês, só para começar. E nós precisamos de ganhar dinheiro nesse negócio, porque esse é o nosso foco, pelo menos é o meu foco. Eu quero realizar sonhos, eu quero, claro, usar o produto. O pastor Marcos França da Bahia estava lá usando ata, usando o celular, e esse nosso negócio, ele não tem barreira. Esse nosso serviço, ele é fantástico, ele é muito bom para se usar, mas eu quero ganhar dinheiro. Parabéns aí, Ricardo, que você disse que já é prêmio. Parabéns, eu estou me tornando prêmio essa semana, rapaz. Agora eu vou só tornar prêmio. Muito bem, muito bem, muito bem. Olha aqui, eu quero aconselhar quem não foi nessas férias para arregaçar as mangas e fazer do teu trabalho, fazer do Clube Max aí o teu trabalho, a tua garra, a tua vida, porque nós precisamos levar muita gente o ano que vem para essas férias e fazer do Clube Max a maior empresa de marketing multinível do mundo. Eu fiquei muito feliz de estar esses dias junto com Paulo Rocha, presidente nacional, a Joana, esse casal fantástico aí, o Paulo Ricardo Figueiró, meu amigo também, a sua família, é o nosso CEO, o Eugênio. O Eugênio é simplesmente um gênio, graças a Deus, é um gênio, show de bola. E o nosso diretor de marketing é o KM é fantástico. O KM esteve agarrado assim nos 4 dias, é de muita festa, muita farra. Pastor Marcos França, para mim foi uma família que esteve lá. Nós estivemos juntos esses dias e, além de comermos e bebermos e conhecermos lugares assim fantásticos, gostosos, agradáveis, foi muito bom porque a gente viu que o negócio é sério. O Eugênio, o KM, esses homens estão levando com seriedade. Eles não iriam investir tanto em férias como já vai agora investir nas próximas, se fosse só por acaso. Esse negócio é bom demais, gente. Nós precisamos levar isso a sério. Eu gostei muito da ideia do Paulo Rocha, Paulo Ricardo Figueiró. Eles estão fazendo uma campanha aí para muita gente se tornarem prêmio. E para nós cadastrarmos, agora nós temos uma campanha aí esse mês de abril, dos 3x5, você cadastra 5 novatos e reativa 5 linhas que estavam mortas, ressuscita 5 linhas que estavam mortas. E aí vamos crescer, gente, de novo. Tem muita gente boa aí que está inadimplente por falta de um toque, por falta de um companheirismo, e nós precisamos reativar tudo isso aí e fazer crescer. Eu quero dizer para vocês que foi muito bom, eu e a minha esposa se sentiu muito bem, e nós estamos realmente agradecidos a Deus, agradecidos aos nossos presidentes nacionais, que estava lá, o Paulo Rocha, Paulo Figueiró, o Denis e o Marcos, que é o nosso homem que clica o dedo no dinheiro nosso lá, todas as quinta-feiras. Esses homens grandes e humildes, simples, estavam lá nos dando força, mostrando que o nosso negócio é com simplicidade, mas com garra. E isso a gente vê na pele, nos olhos dos homens, do pessoal que estava lá. Então você que não foi nas férias, simplesmente perdeu este negócio fantástico. Olha, gente, férias não é ficar à toa, descansando e apenas passeando e comendo e conhecendo nada, não. Férias, essas férias do Clube Maxi, é um retrato daquilo que você é no seu negócio. Por isso você tem que arregaçar as mangas e ir e levar os seus diretores agora nas próximas férias, porque essas férias, elas promovem o nosso negócio. Então eu, sinceramente, sinto falta de muita gente minha lá, dos meus filhos que estão no negócio, de afiliados meus, de diretores meus que estão no negócio. Eu sinto falta deles, e no ano que vem eu quero levá-los e quero ver muita gente amiga lá para a gente curtir, para a gente ver as coisas. E outra coisa, as viagens também é um desenvolvimento cultural. Nós vamos conhecendo cultura diferente, pessoas diferentes, e isso muda a cabeça da gente, muda o ânimo. Então, por isso que eu digo que vale a pena conhecer. Ficar parado aí dentro de 4 paredes, aí só pensando em dificuldades, não nos leva a lugar nenhum. Quando você viaja, você vê, você dá valor no Brasil, porque lá fora você vê as dificuldades que existem, apesar dos lugares lindos e tudo, mas nosso Brasil é uma bênção do céu, é um país livre, aberto, sossegado, e isso é muito bom. E lá nós conhecemos muita gente do coração bom também. Os uruguaianos lá são gente boa demais, nos recebeu muito bem, um povo hospitaleiro, hospedamos nos melhores hotéis de Punta del Este. Gente, isso você não sabe o valor que tem, é o higiene mental, você muda tudo, você sente realmente que o negócio faz diferença na nossa vida. E eu quero agradecer aqui de coração o Paulo Rocha, a Joana, pelo carinho. Olha, gente, essa foi uma viagem com 30 e poucas pessoas, mas foi uma viagem de uma família. A gente comia e bebia junto no mesmo copo, isso foi fantástico. A gente não viu assim nenhuma indiferença, todo mundo andando junto, todo mundo participando junto, todo mundo somando. Ó, foi sucesso, sucesso, mil vezes sucesso. E eu estou muito feliz, então, e quero deixar esse recado aí a todos que estão me ouvindo. Eu estou candidato para as próximas férias. Já estou querendo só saber quais são as regras, já tenho uma visão das regras, pelo que eu vi nessa viagem, eu já tenho uma visão das regras, mas eu quero conhecer as regras direitinho, e eu sou candidato a estar nas próximas férias. Essa semana estou me tornando prêmio, e com certeza vai ser fantástico esse ano. Eu, lá nas férias, eu percebi que esse ano nós vamos conquistar muito, vamos realizar nossos sonhos cada vez chega mais perto, com tudo isso que a gente aprendeu e ouviu. Muito obrigado, Paulo Rocha, um abraço a você, um abraço a Joana, e eu dou um abraço a todo mundo que está nos ouvindo. Aos nossos companheiros de viagem, ao nosso CEO, parabéns, o nosso diretor de marketing, suas respectivas famílias, pastor Marcos França, todos os presidentes dessa viagem, Paulo Ricardo Figueiró, nosso amigo fantástico, Deus abençoe a todos, um abraço a todos vocês, muito obrigado e até a próxima! Aê, pastor Flávio! E eu voto no senhor, viu? Sou candidato aí pra ser, eu tô votando, só que eu sei que o senhor vai estar lá. Parabéns, esse é o cara, vejo o gás aí, tá lá o Flávio fazendo os eventos junto com o Luciano, com o Bernardo, com a Luciana, essa turma de Goiânia, show de bola, parabéns, pastor Flávio, você nos surpreendeu com a sua garra, com a sua simplicidade, com a sua força, com a sua história, e tenha certeza, você é um exemplo pra todos nós, parabéns aí, pelo que o senhor tá fazendo, e tenha certeza que o seu lugar é o topo aqui dentro, meu amigo. Parabéns pelo que você está fazendo aí. E vamos estar juntos aí, se Deus quiser, dia 14, aí em Goiânia. Parabéns. E é isso aí, pessoal. Essa é a Clube Max, promovendo já com menos de um ano, umas férias como essa, premiando pessoas já, apesar de tão pouco tempo de atividade, com um negócio tão sólido, com lideranças tão fantásticas. E só não enxerga isso quem não tem a mínima visão. E cabe a cada um de vocês enxergar e começar a participar ativamente disso. Vocês vão ter uma oportunidade ímpar aqui em Belo Horizonte de vivenciar um pouco disso que nós vivenciamos lá em Punta del Este. Certo? O pastor Flávio lembrou de algo muito importante, que nós devemos urgentemente fazer uma migração da nossa organização de básico para premium. O bônus binário ele vai ser para quem é premium. E tudo vai girar em cima do premium a partir de agora. Inclusive, parte da qualificação para as férias. Então, pessoal, o próximo passo, vem para BH, traga seu grupo, cadastre 5 por mês e vá para as férias e já migre urgentemente para o prêmio. Dê um exemplo para que você possa fazer com que sua rede também migre para o prêmio nos próximos dias, porque tudo agora é em cima do prêmio e é fantástico esse plano prêmio. O investimento é muito pequeno diante dos benefícios. É isso aí, viu, gente? Bom, estamos já com uma hora e pouco de treinamento, para não ficar cansativo, nós vamos encerrar. Queria agradecer a participação de todos vocês, os grandes líderes que aqui estiveram, passando um pouco da sua experiência. Vou estar com vários de vocês nos próximos dias. E toda terça, gente, me ajudem. Toda terça, 16h, tem esse treinamento aqui. Nós precisamos de divulgar isso para que a gente possa passar a informação para o nosso grupo. Hoje estamos aqui, eu falei, Luciano de Mendonça, esse incrível líder falou, pastor Flávio, maravilhoso, falou. Joana Curado e tanta gente maravilhosa. E cada terça-feira são vários depoimentos de pessoas que estão se destacando muito. São várias experiências que a gente possa se inspirar, certo? Então eu já convido, já quero deixar aqui de aberto, meu querido Ricardo, de Porto Seguro, Bernardo Lobo, de Goiânia, Luciana Salatiel, de Goiânia, certo? Para que na próxima terça possam estar conosco, contando um pouco da sua história e da trajetória de vocês, o que vocês estão fazendo, porque agora a gente tem que contar para o pessoal o quê? O que nós estamos fazendo para trazer o maior número de pessoas para Belo Horizonte, para o evento que estamos fazendo para poder estarmos nas próximas férias. Nós temos que mostrar isso para as pessoas, para que eles possam saber o que nós estamos fazendo, para fazerem igual. Tá certo? A gente não estiver fazendo nada, claro que as pessoas do nosso grupo também não vão fazer nada. E a gente não vai poder reclamar de nada. Tá certo, meus amigos? Fiquem com Deus. Hoje, às 20 horas, palestra, como todos os dias, segunda a sexta, aqui nessa sala, com o nosso querido Allan Kardec de Miranda. 20 horas, palestra para convidados. Manda seus convidados para cá. Fiquem com Deus. Ótima tarde a todos. Deixa eu correr para buscar meu moleque no colégio, que eu tô morrendo de saudade. Sucesso! Vamos virar prêmio e vamos chegar ao topo.